Aí tio, três bolas de goma é um real, três mangolotes é um real. Compra aí tio, me ajuda aí, me ajuda aí. Tenho três irmãos em casa e minha mãe tá doente. Compra pra me ajudar. É só um real, compra aí tio, por favor, pra me ajudar. Infelizmente outra vez, a história repete. O moleque, o calção, o chinelo, o canivete, adolescente, o crime e a droga. Só treta errada, aos 25 presunto na gaveta gelada. Só mais um número que faz o burguês brindar. Um favelado desgraçado a menos pra me enquadrar, roubar meu carro com meu filho dentro do porta-mala. Esse já era, estoura champanhe e mais um preto na vala. Um policial fazendo festa na delegacia. Eles se matam entre si e debochando da vila. Cada corpo que cai, cada lágrima que vem, a frieza no olhar não demonstra quem é quem. Quem é por mim, só eu sei e ponho a mão no fogo. Ovelhas em meio a lobos, somos o tempo todo manipulados pelo cão, chamado sistema. Autoeliminação, reprisa, volta à cena e veja. Tu tá jogando baralho marcado, as cartas tão na mesa. O jogo é sujo e só sai vivo quem tiver frieza. Se desistir, vomita a alma, é o preço a ser cobrado. Descruze os braços, arme sua mente, vem pro nosso lado. Seja um elo da corrente, prepare a vingança, que é um prato que se come frio, quem espera alcança. Convoco toda a favela, toda a periferia, becos, guetos, vielas, malocas e palafitas. Nossa arma mais pesada agora vai disparar. Segura essa, sistema, não pago pra vacilar. Essa vitória é nossa, sente o gosto amargo do fel. Essa arma cresce na escola, caneta e papel.